Beleza, galera, tá tudo pronto aqui, as notícias estão na mão. Tá na mão já, beleza? Uhum. Então segura. Vamos começar, que já tá gravando, já tá rolando esse negócio. Sejam bem-vindos. Mais uma vez aí. Você vê, Irã Santiago segurando aqui com a gente. Fala, Irã. É, valeu, Marcão. Mais uma vez. Você tá me sacaneando aqui, já tá virando moda esse negócio. Mas. Beleza, nós vamos ter que zoar também. Já teve. Tinha um podcast que era pra sair, que não. Que Deus liga na gravação, que merda. Que eu tinha pegado o Marcão, ele tinha ido no banheiro e eu dei a revanche do banheiro nele. E aí, galera do Porta Branca Livre, aqui é o Santiago, tô começando o podcast aqui, gravando aqui da minha casa. E o Marcos foi no banheiro, você lembra do podcast passado que ele batalhou comigo, que eu tinha ido no banheiro? Essa será a revanche. Deu um probleminha no áudio, mas acho que o pessoal vai conseguir entender, então a gente vai deixar esse trechinho só pro pessoal ouvir. Mas é isso aí, meu. Agora foi a minha vez de novo. Agora eu tenho que arrumar um dia também pra te não, jogar pra aqui. Vamos ver, né? Quem sabe? Mas e aí, fala, dá um recado aí pra galera e tal. Oi, galera, estamos aí de volta. De volta sim, de volta de novo, né? Porque tinha gravado o podcast, deu problema no microfone. E mandar um abraço pra galera do Live Wrestling Generation aí que colocou o podcast lá. E é isso aí. É isso aí, mano, estamos de volta. E hoje também com um convidado aqui, com o nosso colunista, especialista em luta livre nacional, Marcos Martins. Fala, Marcos Martins, beleza? Beleza, beleza, galera toda do portal. Pela primeira vez, então, debutando, né, estreando no podcast, Marcos Martins, aqui seu humilde servo da luta livre nacional, tentando passar um pouco, comentar um pouco sobre passado, presente e, quem sabe, futuro da nossa luta livre. Um abraço, Marcão. Bom, antes de tudo, antes da gente começar a conversar bastante aí sobre a luta livre nacional, o que está acontecendo e tudo mais, vamos falar um pouco das notícias aí, né, Irã? Não, primeiro vamos falar do Prêmio Podcast. Ah, é, tá, vamos falar então. Tá bom, então. Vamos falar então primeiro do Prêmio Podcast. Até porque. Estou aqui com a janela aberta, nós estamos em quinto lugar. Galera, estamos em quinto lugar, agora é continuar aí votando, primeiro lugar na divisão esporte, quinto lugar geral, e continuar votando aí para abrir a vantagem, para continuar nesse quinto lugar aí, quem sabe subir mais um bocado, né? É, cara, tá na... Vamos ver se a gente chega agora no... A gente tinha falado na gravação anterior, né, que não foi ao ar, que a gente tava querendo chegar aos cinco melhores, né? Agora, isso. Quem sabe a gente já não pode sonhar mais alto e tentar chegar aos três melhores, quem sabe, hein? Acho que dá ainda, a votação ainda vai rolar até o dia 30, ou é dia 31, não sei, 31. Último dia 31, né, o último dia do mês, dá tempo da gente subir mais um pouquinho, hein? Vamos ver o que a gente vai conseguir nesse ano aí, é uma surpresa, hein? O Portal da Luta Livre tá indo longe, e no esporte tá o ano da zebra, em primeiro lugar aí o Portal da Luta Livre, em segundo lugar o Endzone, que é um podcast de futebol americano, inclusive, né? Inclusive eu tenho que mandar um abraço pra galera que estiver ouvindo aí do Endzone, que eu tô conversando com eles pelo Twitter aí, trocando as ideias e tal, e falar com eles que os esportes alternativos do Brasil tem que ganhar aí o Prêmio Podcast, pelo menos na área esportiva, largar o futebol pro lado e mostrar que o esporte no Brasil é muito além de futebol. Mas é isso aí. Prêmio Podcast rolando, vote aí. Vamos para as notícias então, Irã. Podemos começar aqui com as notícias. Uma que balançou muito o mundo do wrestling aí nessas últimas semanas, que foi a doença, a tal doença do Roddy Piper, né, que... Falaram que ele estava mal, que ele estava quase morrendo, e depois falaram que não tinha nada a ver. Inclusive, notícias tinham sido veiculadas em outros portais, e o PW Insider, que é um portal muito grande de wrestling no mundo, desmentiu as notícias que estavam comentando aí que o Roddy Piper estava com câncer terminal, né? Inclusive, quem, segundo as informações, quem desmentiu essa questão foi um membro da assessoria do Roddy Piper. E pelo lado contrário, já diziam que o Vince McMahon já estava preparando um programa, um tributo ao Roddy Piper, né? Que já tinha até encomendado a equipe criativa. É, cara, você vê já meio de antemão os caras já, né, prevendo que realmente era verdade. Então isso que é estranho, porque tem a notícia aí que rolou do câncer do cara e tal. Se fosse um boato, eu acho que a WWE já saberia, tipo, de antemão, né? Os caras têm contato direto com esses lutadores. E aí, pra chegar a ponto de preparar isso daí de antemão, se isso for verdade, é sinal de que a gente não tem que ter certeza ainda de se isso era realmente um boato, hein? É, muito ainda tem que ser explicado sobre essa questão. Temos aí rumores aí de que Booker T estaria saindo de TNA, né? Por problemas aí com a equipe criativa e muita zona nessa questão. Muito se diz que ele poderia estar voltando para a WWE, mas ainda não se sabe de nada, né? Pois é, cara, mas eu acho que a gente tinha comentado, você tinha comentado quando a gente falou dessa notícia na gravação anterior, do Michael Hayes, né? Que tá lá na equipe criativa da WWE, né? Uhum. O cara tá tendo problema com a equipe criativa da TNA, e agora esse negócio da WWE, onde o cara lá, o Michael Hayes, que foi acusado de racismo contra o Booker T, por isso que o Booker T saiu, tá lá, cara. O cara vai arrumar agora, vai sair de uma equipe criativa com problema pra ir pra outra. Não, é talvez estranho. Ele porque o Michael Hayes, né, a gente sabe que ele é da equipe criativa da SmackDown. Possivelmente ele poderia voltar ou talvez na NCW ou talvez no Raw, quem sabe? Não é uma possibilidade, por exemplo? Bom, depende, né? Eu acho que o personagem do Booker T, ele já entra mais na linhagem do SmackDown, mas os caras podem mudar sim, né? Agora que ele mudou um pouco a atitude lá na TNA, né? Mas vamos continuar, o senhor Irã Santiago. Tivemos também uma história, uma notícia aí muito engraçada, que foi um confronto que vai ter no dia 18 de outubro, confronto direto entre a CMLL do México e a WWE, né? Ambos vão fazer shows em cidades diferentes, em locais diferentes, no México. E isso está gerando uma certa polêmica aí para ver quem que vai sair melhor com a questão de público e tal, já que a WWE estará contando com todo o elenco do SmackDown nos shows. E a CMLL pretende contra-atacar com uma luta de jaulas. De jaula, né? Uhum. E quem perder vai perder a máscara. E dentre eles estão Angel de Oro, que é finalista do Gran Alternativa 2009, Astro Boy, Pegasus, Rei Cometa, Flash, que é o atual campeão de duplas da Arena Coliseu, Tigre Blanco, né? Uhum. Ganhador do Alternativa, Gran Alternativa em 99, desculpa, Xandalo, integrante do Los Guerreiros Tuareg, Hooligan, o Cobra, que é ganhador do terceiro torneio de fisiculturista na categoria avançado, Dr. X, que é ex-campeão de trios, Archangel, que tirou a máscara do Angel Azteca, e Tiger Kid, herdeiro da dinastia Casas, né? Uhum. Então, é uma, assim, pra quem gosta de luta livre mexicana, é um prato cheio. Então, pode ser aí que a CMLL pode levar, né, melhor. É, se você for ver o público da CMLL, público da luta livre mexicana mesmo, se eu digo da AAA também, os programas televisivos e tal, você vê que o público é bem, né, entusiasta, né? Os caras são fanáticos pelo esporte, é como todo mundo diz, é uma religião, né, pros caras. E a luta livre mexicana para eles, pelo que me parece, tem ainda preferência. Eles ainda preferem um produto nacional um pouquinho a mais do que o gringo, se bem que a WWE está sendo bem aceita lá. Então, eu não tenho certeza não posso afirmar, né, não posso prever o futuro, mas eu acho que a CMLL vai levar por pouquinho, mas vai levar esse negócio, hein? Quem dera aqui fosse assim também, né, mano? É verdade, cara. Tem que valorizar mais a prata da casa do que o que vem de fora. Pois é. Temos também uma notícia aí sobre o WrestleMania 26, que acontece em abril do ano que vem, em Phoenix, Arizona, que a Slim Jim, que é aquela fabricante de snack, aqueles aquelas pedacinhos de carne. Aquela carne, tipo carne seca, né? Aquele isso, carne de palito, aquela coisa é um nojo. Puta que... Patrocinará o evento, né? Eles patrocinarão um evento que é da WrestleMania 26. E vale lembrar que tem aí umas campanhas publicitárias que tem vídeos com Macho Man, Randy Savage e Ultimate Warrior, que até estão aqui no PLL. E pra quem quiser conferir, é muito engraçado, vale a pena conferir. Olha, eu só achei estranho um negócio, você vê. Vamos lembrar de alguns patrocinadores da WWE na história recente. Castrol GTX, né, que é da Castrol, porra, uma puta empresa grande. National Guard? National Guard, que porra, olha só o porte do Blockbuster. Deixa eu ver aqui o que é mais. Subway, né? O Slush teve até segmento com o Santino Marella, lembra? Tal, dando uma porrada no Jerry Lawler, fugiu com sanduíche, não sei o quê. Entendeu? E agora a gente tem um palitinho de carne seca, né? E patrocina o WrestleMania. Isso aí. O mercado tá muito louco. É que eu não manjo nada de ação, não manjo porra nenhuma, mas. O mercado tá muito louco, ou a WWE tá meio, né? Você não tá sabendo interpretar. Estão chegando há um bom tempo já, estão fazendo passar no Brasil. Porque vai ver, de repente, hoje não atingir a região. Né? Então tem que pegar um patrocinador ligado à carne seca. Se fosse aqui no Sul, seria chimarrão, erva mate. Né? Tem que ir lá também, né? É. Talvez o Martins tá certo. Então, fábrica de chimarrão aí, quando tiver show da WWF, fique de olho. É. Se é em Minas, se ela não. Chimarrão, de erva mate e tal. Os caras pegam uma empresa que fabrica queijo. Depende muito da região. É verdade, né? Vai saber mais. Será que é tão popular assim uma carnezinha no palito lá, meu? Bicho, deve ser então. É galão. Palito, né? Aquela carne não é, é um palitinho, né? De carne é seca, um palitinho, na verdade. Véio. E aquele negócio, até onde eu sei, né? Aquilo é puro condimento e carne de resto, né? Pelanca, tudo triturado e vira aquele negócio. Não, bicho, eu já comi isso daí é caro pra cacete, primeiro de tudo. Não, não comam, porque o Marcos Amaral teve quase AVC. Você pode morrer também. Cuidado, hein? Tomem cuidado com essas carnezinhas aí no palito. Não é um boicote jamais, entendeu? Vou deixar bem claro, mas... É que essas carnezinhas é dura de engolir mesmo. Tem que ver a quantidade também que o cara come. Agora o Amaral não vai comer uma ou duas, né? Tem esse detalhe. Ragspot está vendendo o cinturão da NWA World Heavyweight Champion, que é um cinturão aí que já teve durante... durante 16 anos com o Ric Flair, mais ou menos, e é um cinturão, assim, que o pessoal já sabia que a Rag Sports já tinha ele em mãos, e eles deveriam agora leiloar, por se tratar de uma peça que é um marco histórico na história do wrestling mundial. Só que para as pessoas aí que estavam pensando aí, eu vou comprar agora, o lance mínimo do leilão é de $75 mil. Então prepare os seus bolsos, porque não vai ficar barato. É, bicho, é justamente como a própria notícia diz, né? Tem um valor histórico e lá você sabe que o wrestling é um espetáculo muito valorizado. Então esses negócios de memorabilia aí é uma coisa que vale muito, né? Você pode ver que tem muito leilão dessas coisas, não só cinturão, mas também quadros. Itens que o lutador usava, joelheira, que são leiloados até hoje e valem uma graninha, entendeu? Então eu acho que não chegam ao valor desse cinturão. Esse cinturão tem um valor bem alto, mas justamente pelo nome que está envolvido, né, do Ric Flair, cara, uma lenda. É isso aí. E também correm rumores aí sobre um special guest referee, não, Roast, que é o que está tendo no Raw toda semana aí, que seria na Califórnia o convidado especial, o governador Arnold Schwarzenegger. que a WWE fará um show no início de 2010 lá na Califórnia, e estão comentando aí que o Arnold Schwarzenegger seria o special guest roast. É isso. Hasta la vista, baby. Meu Deus do céu, Arnold Schwarzenegger, cara, olha só esse não, negócio. E pela outra coisa, cara. Eu acredito pouco, né? Muito pouco, por assim dizer, nessa história. Porque o governador não vai assim, ah, WWE tá vindo e eu vou ser convidado especial lá. Isso, né? Venhamos e convenhamos. Não, e outro, cara, é um governador agora, né? Agora ele é um político, meu. Será que é bacana dessa forma? Por exemplo, o presidente não faria isso. Eu acho que nenhum senador faria isso, tá ligado? É, como diria o Igor, né? Antes ele fazia filme, agora ele faz merda, né? O Igor diria algo mais ou menos assim. Então, você vê, cara, é complicado, né? O Schwarzenegger e tal, eu acho que não vai rolar o convite não, mas... Se fosse rolar, eu acho que ia ser meio bizarro você ter um cara do porte do Schwarzenegger lá, tá ligado? É, muito estranho, né? Temos também a história em que o Stone Cold Steve Austin rejeitou o convite da WWE para ser Special Guest Roast também. E também para ir na celebração de 10 anos do SmackDown, né? Que contou aí com até vídeo do The Rock, que a galera nem gostou disso também. Que foi uma puta merda também esse vídeo do The Rock. Todo mundo esperou que ele fosse aparecer na arena, né? Ou que fosse pelo menos fazer uma promo ele lá, né? Ah, e aparece foi. Um vídeo dele, a galera nem reagiu muito bem a isso. E vale lembrar também que o Steve Austin chegou a abandonar, né, a arena durante um show do Raw. Por causa que ele não gostou muito do angle que estava sendo criado. Um ângulo, por assim dizer. Que estava sendo criado com ele, entre ele e o Brock Lesnar. Ele não gostou, falou assim, agora também não estou afim de participar não, e foi embora. É, ele tem essa exigência aí da equipe criativa, sempre para tudo, né? Você vê que isso daí também já deve ser o motivo que levou ele a recusar o convite aí pro SmackDown e tal, né? Agora o negócio do The Rock também foi sacanagem, viu? Foi sacanagem o cara mandar um vídeo, entendeu? Galera esperando, sabe, né? Porra, The Rock, símbolo do SmackDown por tantos anos, não sei o que. O cara aparece num vídeo, entendeu? Totalmente diferente. Ele tava no visualzinho dele, porque eu não cheguei nem a ver isso daí. Eu também não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Eu acho que ele não tava, se bobear, não tava nem no visual do bagulho, entendeu? Eu acho que ele tava no visual sim, mas eu não cheguei a ver o vídeo em si. Pelo que eu lembro, o cara já tava meio ingrato também com o mundo do Pro Wrestling depois que começou a fazer dinheiro no cinema. Então, eu não duvido de nada, não. Mas... É, imagina a baba que esse louco tá ganhando agora, né? Ah, não, imagina, nem... Já não é pouco, né? Agora, fazendo filme, pô, o cara tá nadando na grana pra virar cara do Pro Wrestling, depois do Pro Wrestling ter lançado o cara pro mundo. Deve estar muito bem. É verdade, né? Eu sempre fui fã, deixo claro aqui, ó. Sempre fui fã, sou até hoje fã do Rock. Até do Zane, hoje em dia no cinema. Sou fã, eu gosto, mas acho que. É como eu fiz um comentário essa semana sobre uma declaração da Bia, né? Referente. A gente vai poder comentar sobre isso depois. Uma declaração da Bia referente a uma empresa que ela trabalhou. Isso eu acho legal, cara. Tu já tem trabalhado num lugar, tu não vai virar cara pra esse lugar. E eu acho que o Zane aí, ele tá viajando um pouquinho nessa. Porque. Ele nunca pode virar cara do Pro Wrestling, porque o mundo conhece ele hoje devido ao Pro Wrestling. Agora o cara virou ator, quer virar estrela. Então tá bom, deixa ele. É verdade, eu concordo com você nesse aspecto aí, justamente porque ele foi lançado do mundo do Pro Wrestling, não tem como ele negar. Ele surgiu lá, é de uma família de Pro Wrestlers, né, e agora, com suas habilidades, conseguiu a chance pro cinema e tal, e hoje... Você vê, já esqueceu totalmente o mundo da onde ele veio, né? Então, isso daí acho que é uma grande sacanagem. O cara se esquecer das origens aí, foi aquilo que deu pra ele, foi aqueles fãs que estão lá, são os mesmos fãs que colocaram ele lá em cima hoje, né? Não é nenhuma questão de você dar valor pro negócio, você dá um valor pra quem colocou você lá em cima. É, realmente, esse valor é uma coisinha até de preceito de humildade, né? Saber que a gente colocou lá e, claro. E respeitar que a gente colocou lá. Claro, exatamente. É a mesma coisa hoje o Igor virar as costas pra Nanicolândia. Ele tem que saber onde ele veio. Pô, não é assim. Se ele virar as costas pra Branca de Neve, aí a gente já pode esquecer tudo. É verdade, cara. É verdade. Onde ele vira, não ajuda ela. Aí já traiu seus preceitos, né? É. seus preceitos, sua filosofia e tal. Mas diga, Irã, diga. Temos aí uma novidade aí no WWE Alumni, que é foi inserido um perfil do nosso amigo Ultimate Warrior. O Ultimate Warrior. Que estava aí, digamos, com as questões pendentes com a WWE, as brigas com o Vince e tal, ele chegou a comentar isso em algumas entrevistas, e agora do nada ele aparece no WWE Alumni, que já contava com outras pessoas também que muito estranhas já se aparecer, como o Macho Man Randy Savage, que todos sabemos tem uma briga de milênios com o Vince McMahon. É verdade, você vê essa briga aí rolando. O próprio DVD do WrestleMania 25 tem um trailerzinho do DVD dele, que a WWE tá lançando. E o DVD dele, vale lembrar, não tem o padrão, né, que todo mundo comenta sobre ele e tal, papapá, porque justamente o Vince McMahon não queria ver gente falando bem do Macho Man Randy Savage. É, você vê, né, cara. Mesmo aí assim... Já, baseado nisso, já começam a surgir rumores de que The Rock, Randy Savage e Ultimate Warrior seriam os próximos Royal Family do ano de 2010 e tal, que já teria tudo programado, mas é muito difícil, galera, porque Macho Man Randy Savage já é velho de guerra. Ultimate Warrior também. The Rock nem tanto, né, não é tão antigo, mas essa galera aí já tá na fila há muito tempo pro Royal Family e nada. Se aparecer, eu te garanto que vai ser meio que por questão, assim, de... Oh, apareceu. E vale lembrar, vale também lembrar que o Rexxar Jim Duggan, nosso grande... mestre do Igor, assim, uma luz no fim do túnel pro Igor, com aquele grito tão especial e tal, que pega o pau e balança a bandeira e tal, também está no aluno e do nada ele também apareceu e estava integrando o roster do Smack, do Rock, quer dizer, e eu não sei se está no roster do Raw, vou até conferir agora. Não, eu acho que ele já deve estar só no do aluno já, afinal já está mais do que na hora do que o Jack Saw deixar o pau dele descansar, né? E depois de tantos anos aí dando duro, né, nos seus adversários. É, realmente só tá no alumni mesmo. Tá aí, o Rexxar Jim Duggan, um abraço para o Igor Lopes. É isso aí, cara, grande Igor, saudades de você, garoto. Bom, vamos prosseguir aqui, tem mais notícias. Grande na camisa da WF, viu, Igor? Oi? Peraí, grande na camisa da WF, viu, Igor? É, o... Grande Igor foi legal, né, foi maldoso agora, grande Igor. É no sentido figurado, é lógico. É metáfora. É uma metáfora, é um grande garoto num pequeno, né, garoto. Como dizem aqui, é um pequeno grande homem. É um pequeno grande homem, exatamente. Pronto, é uma boa discriminação pra ele. Bom, vamos lá. Tem mais notícias aí, tem o negócio do Umaga, né, lá na... tô falando aí que o Umaga, que está sendo atualmente chamado de Umaga, que é Umaga com escrito lá na frente, eu não sei mais falando. Você vê, né, não pode mais usar o nome, que é registrado da companhia, bota uma letra, né, Umaga. Ele não tá usando. E o Manga, devia ser melhor e o Manga, né? Aí o William Regal ia ficar feliz. Porra, ia falar certo, né? E o Manga? Dizem que ele cancelou uma entrevista pra srvideo.com porque ele disse estar negociando uma volta pra WWE. Vale lembrar que o Manga estava relacionado para a turnê do Rookie Rogan, que rola, se eu não me engano, em novembro na Austrália, alguma coisa do tipo. E seria um dos grandes nomes da turnê, né? E também o Maga foi despedido por ter se negado a uma reabilitação na política de bem-estar da WWE, né? É. Não, você vê, tem até a página do Hulkamania Tour lá, não lembro direito o endereço, mas vai estar aí pra galera ouvir. Acho que era hulkamania.co.au, né? Porque é na Austrália esse negócio. Deixa eu procurar aqui. E aí você vê, ele saiu por causa de se negar a entrar no programa de reabilitação tal, da política de bem-estar, né, por causa das substâncias que ele foi pego lá no teste, e agora vai voltar como se nada tivesse acontecido tal. Será que ele vai voltar só porque os caras querem desfalcar a turnê do Hogan? Será possível que o ódio é tanto assim para os caras dar um contrato pro nego só para desbancar o outro? Acho que a WWE não devia mais estar perdendo tempo com essas guerrinhas aí. É esse endereço mesmo pra galera acessar: hulkamania.com.au, de Austrália, né? Isso aí. E seria uma coisa muito interessante. Então vamos repatriar também Mr. Kennedy, dentre outros também que estão participando, né? Inclusive Rakish. É, o Rakish Rikishi, né? Todo mundo muda Rikishi de nome, cara. Não, e você vê que os caras mudam de nome mesmo por causa do negócio da WWE ter os nomes registrados e tal. Mas muda pra algo próximo, então. É, não sempre muda, mano. Eles mudam mais ou menos pra algo próximo. Você vê, o Kennedy usou só o sobrenome e tal, mudou o negócio e ficou por isso mesmo. Cara, eu tô pra ver um cara mais estiloso que o Mr. Kennedy. Ontem mesmo eu tava comentando com a minha esposa sobre ele. Eu acho uma viagem. Eu conheci, eu admito pra todo mundo, eu conheci o Mr. Kennedy através do joguinho SmackDown vs Raw, né? Ali que eu conheci o Mr. Kennedy. E é uma onda aquele cara em cima do ringue, aquele microfone. Aquela onda toda. É muito louco, cara. Isso eu acho que falta aqui. Falta bastante. Esse tipo de coisa. Essa coisa diferente, essa coisa que o americano faz de entretenimento mesmo, de show. Cada lutador ser conhecido pelo seu perfil. Isso falta aqui. Legal, gosto quente. Eu acho também muito bacana essa gimmick do Kennedy. Uma coisa que fazia tempo que não aparecia. Tipo, um locutor, um ring announcer maluco ali, o cara egocentrista e tal. É uma boa sacada, é um personagem muito bacana que ele sabe fazer, principalmente. Porque ele tem talento também pra fazer isso daí. Justamente. Temos também uma previsão aí de que a WWE irá lançar um novo DVD. Em 16 de fevereiro de 2010, deverá ser lançado o DVD do John Morrison, sobre a história dele. E nisso a WWE, Home Video, criou uma forma diferenciada de participar, de participar do DVD. Os fãs poderão enviar perguntas através do WWE Universe para o Morrison responder no DVD. E com certeza as melhores estarão no DVD. Ah, legal, cara. Você vê aí que as redes sociais, né, eles estão dando destaque mais agora pra rede social, tentando conquistar mais os fãs da internet, né? Porque você vai vendo aí que os fãs, as informações que eles recebem muito pela internet são dos blogs, né? Os blogs lá nos Estados Unidos mesmo, PW Insider, Wrestling Zone, sabe, o ProWrestling.com. E são aqueles blogs que a WWE costuma chamar de Dirt Sheet, né? Que é o... que tem um conteúdo que eles não gostam muitas vezes que vá ao ar. E é lá que o fã tá recebendo as informações sobre wrestling. E agora eles estão valorizando um pouco mais a interação da rede social deles, tentando buscar um pouco mais os fãs para esse lado, né? Para mostrar um pouco mais o lado bom do produto. É, e outra notícia aí, já comentamos o Mr. Kennedy anteriormente. O Mr. Kennedy, como Mr. Anderson, lógico, né? Porque, caso de questão de nome, agora é o novo campeão mundial da federação NWA. Quer dizer, NWA. É, no Western Evolution, né? Isso. Que atua na Europa, né? Ele é novo campeão, da Europa. E o Mr. Anderson conquistou o título em cima de uma three-way match de Chuck Palumbo, que estavam Chuck Palumbo, Tiny Iron e ele, né, logicamente. Ah, você vê, ó, Palumbo também na NWE e tal, galera que era da WWE, né, nas indie e tal, você vê o Mr. Kennedy com cinturão. Agora a gente tem que ver se não vai acontecer que nem aconteceu com o Almaga aí, né, que recebeu o convite da WWE, se não vai aparecer um convite pra ele também, né, logo. É, o Mr. Kennedy é uma questão mais complicada, né, porque eles criaram uma história aí de que o Mr. Kennedy teria lesionado o pulso, depois que o Randy Orton teria pedido a cabeça do Mr. Kennedy, e foi criando essas histórias em cima de histórias, e o Mr. Kennedy começou a fazer algumas sátiras aí, divulgando pelo seu Facebook, e isso fica muito estranho, né, ele voltar de uma hora pra outra e tal. É, o negócio da lesão foi estranho mesmo pra justificar a saída dele e tal. E aí ele fez os vídeos, né? Mostrou que o pulso dele tava legal. Mas vai saber, né? É como a gente acabou de ver. Os caras acabaram de recontratar um cara que teve uma violação da política de bem-estar, se recusou a ir pra reabilitação e agora os caras estão dispostos a esquecer tudo pra trazer ele de volta. Quem sabe também não esquece alguma confusão que o Kennedy tem armado aí no passado. Vai saber. A próxima notícia aí que temos é que a WWE, mais uma vez, mudou o nome de um pay-per-view, né? Já aconteceu muito aí de mudar aí, botar de acordo com a temática do pay-per-view. De acordo com a temática não, né? Criar-se pay-per-view temáticos, né? Porque tivemos aí nos últimos dias o Hell in a Cell. E agora o No Way Out passa a se chamar Elimination Chamber. Você vê destaque, né? Foi uma votação que teve através de fãs da WWE, né? Foi pelo site da WWE, teve uma votação. E tinha lá, se não me engano, tinha outros nomes como Heavy Metal, coisas do tipo. Como? Sério, tinha um nome que era Heavy Metal. Eu vou tentar achar essa notícia aqui. Eu não acredito. Heavy Metal, cara. Sério. Meu Deus do céu, WWE Heavy Metal, tá ligado? Nessa abertura, não, pelo amor de Deus, cara, você tá de brincadeira. E abrir com Alice Cooper, né? É, né? Ou senão podia abrir com o André Matos fazendo aqueles agudos dele de 3 minutos. É, puta que vai, leva o Angra inteiro de uma vez. Meu Deus, Heavy Metal, né? Você achou aí as opções que tinham? Eu vou tentar achar aqui agora, quer ver? Meu Deus do céu. Meu, é porque eu tava pensando assim, eu acho que Elimination Chamber venceu justamente porque é uma coisa óbvia, tem ligação direta com o No Way Out. Mas eu não pensei que as outras opções fossem tão ruins assim. Cara, tem que procurar aqui as outras opções, quer ver? Meu Deus do céu, tenta encontrar esse negócio aí pra gente dar uma olhada no naipe do marketing da WWE, como é que esse cara tá operando agora. Pô, tem que procurar esse negócio aqui, velho. Foi muito engraçado. Tinha várias questões aqui que eram idiotas, nomes muito escrotos. Peraí, vamos ver aqui. Momentos de tensão. Aqui estão os nomes, achei. Ah, garoto, é do Brasil! Nosso amigo aí, Rafael Tadeu, postou aí. Os nomes a serem escolhidos seriam Elimination Chamber, que foi escolhido, né? Sim. Battle Chamber, Heavy Metal, No Way Out, Chamber Hã? Of Conflict. Pera aí, No Way Out? É, No Way Out poderia ser continuar a ser o nome, né? E ah, Chamber sim. Of Conflict. Chamber of Conflict, a Câmara do Conflito. O Heavy Metal foi o melhor. Temos também Heavy Metal, metal pesado. Também nós temos aí, qual que é o... Battle Chamber. Como que é? A Câmara de Batalha, né? A Câmara da Batalha. Que e ele me deixa o Chamber, que foi o que ganhou. É, que é óbvia justamente por ser o nome da Gimmick Match, né? Eu acho que dentre essas opções, eu ou votaria nela, ou só de sacanagem votaria na Heavy Metal. Eu também queria votar na Heavy Metal, eu queria ver se eles iam chamar de Guest Roasts, o Detonator do Massacration. É, cara, não, eu imagino isso, sabe? Nossa, cara, vem pensamentos surreais em um pay-per-view chamado Heavy Metal, cara, não, e não envolve a WWE nisso. Mas tudo bem, vamos prosseguir, meu, pra mais notícias aí. Shannon Moore deu uma entrevista aí dizendo que contando sobre a atual situação de Jeff Hardy, né? Ah, porque sim. Jeff Hardy aí teve os problemas aí com algumas coisas ilícitas, né? É, umas coisinhas que não pode. Falaram que tinha ópio no meio depois. Pela... e não tinha nada. Então, o que aconteceu? O Shannon Moore veio a público, disse que o Jeff Hardy se encontra bem, que tá botando tá com a cabeça erguida e que ele acredita que tudo acabará bem. Mas ele acha que houve certos exageros através de alguns veículos de notícia, e esses exageros futuramente serão explicados, né? Serão desmentidos, pode-se dizer. É, eu acho que tem que ver o que vai rolar desse julgamento aí pro Jeff virar e contar a versão dele, entendeu? Porque justamente por ele estar envolvido agora no meio de julgamento, testemunha e tal, o cara não pode virar e falar algo que possa prejudicar ele no julgamento, né? Então... Inclusive, vale lembrar também que o Shannon Moore não comentou nada sobre questão judicial e tal, porque propriamente o julgamento de Jeff Hardy está correndo sob segredo de justiça, né? Então, não se pode comentar nada sobre isso mesmo, que ele saiba. É verdade. E ele acha que, também comentou também sobre a questão do Jeff ter saído da WWE, ele falou que acredita que o Jeff Hardy tem muito mais a oferecer do que somente o wrestling. Que ele acha que se o projeto do reality show dele se concretizar, ele vai ser uma coisa muito boa e vai mostrar muito um Jeff Hardy diferente pra galera. É, eu acho que seria bacana um reality show do Jeff, né? Eu acho que, principalmente para os fãs e tal do Jeff, né? Que, por enquanto, agora... Parece que deram um pouquinho de sumiço aí, de chato sumiço, né, por causa desses escândalos, né, pelo que eu vim reparando, teve gente que parou defender o cara, os fãs deram uma sumida e tal, mas pra mostrar um pouco o cara que tem uma história meio conturbada aí, mas que é um grande astro, né, um grande lutador, tem habilidades e tem que ser reconhecido por isso, né, que nem muita gente que hoje aparece anos depois pra defender o Benoit, né, porque o cara matou a mulher, o cara matou o filho, o cara se matou. Mas tem muita gente que defende nessa tese aí de que o cara tem que ser levado pelo que ele foi no ringue. Então, por que não pode ser a mesma coisa com o Jeff? Isso aí. Então, agora, para finalizar a sessão de notícias, vamos aí voltando para o território nacional. Durante o BWF Combate, até isso foi noticiado pelo nosso amigo Marcos Martins, o Bob Jr. respondeu algumas questões sobre... O desafio entre Chino Rapper e Sônico. E o pessoal questionou ele durante o chat lá na UTV. E ele comentou que só. O Bob Jr. comentou que só está aguardando o Chino para comparecer aos treinos. Segundo o Bob, a BWF não colocará ninguém sobre o ringue antes que ele prove nos treinos que tem condição de estar lá para combater, né? Não adianta ficar falando e tal. E aguardo o comparecimento do desafiante Chino Rapper, no caso, aos treinos da BWF. Caso contrário, o desafio não se realizará e a luta tão esperada não acontecerá. Pois vale é, lembrar bem que o Chino Rapper, muito pouco conhecido pela galera, antes do desafio, né? Um dia, na comunidade da BWF, postou um vídeo desafiando o Sonic, xingando o Sonic, e palavras que a gente não deve dizer por aqui. E essa feud veio se desenvolvendo aqui dentro do PLL, né? Então, durante os comentários, inclusive, houve envolvimento do Cigano Steiner, do próprio Marcos Martins, que defenderam aí o Sonic, até do próprio Sonic, que veio falar em público e tal, raras vezes. Mas o Chino fez muito barulho e até agora, nada. É, você vê, por enquanto ainda tá. O Bob Jr. tá dependendo aí dos treinos do Chino para que esse combate seja feito. Então, o Chino foi meio precipitado aí, né? Tem que ver se ele realmente vai fazer valer essa precipitação e vai descer o cacete no Sônico ou se o Sônico ainda vai levar melhor. Por enquanto a gente não tem como ter um parecer de quem é o preferido pro combate, porque a gente não sabe nada sobre o Chino Rapper, né? A não ser que ele gosta mesmo de xingar o Sonic. Eu até pensei em fazer o seguinte, partindo daquela coisa que eu coloquei ali, da explicação do Bob Jr. no combate sobre essa luta, de colocar uma segunda. Essa segunda viria com a seguinte manchete. A segunda viria com a seguinte manchete ali, tipo, uma laranja tira Chino do ringue. Porque o Chino deu uma explicação no PLL, de que o que afastou ele, o que não, até o momento iniciar os treinos, é que ele estava com um furúnculo e tinha o tamanho de uma laranja e tal, né? Daí. Meu Deus do céu, quer dizer que então, o Chino Rapper ainda não tá treinando por causa de um furúnculo. É, um furúnculo. Agora imagina o tamanho do furúnculo, a gente tá falando do Chino, né? Olha o tamanho da criança, né? O cara já deu a proporção pra gente que era o tamanho de uma laranja. Né? Para isso ele teve que fazer uma cirurgia e tal. Mas segundo ele, até mesmo pelo grande porte físico dele, que é uma coisa que muita gente até duvida, assim, tipo o Marcão, que é um cara grande, né, vamos dizer assim. Sim. O Chino diz que caminha cerca de 6 km diários e faz supino com 80 quilos. Resta saber se esse supino com 80 quilos é 80 quilos de ferro ou se é 80 quilos de, sei lá, pão, batata, alguma coisa assim. Eu só tenho que dizer o seguinte, cara, desde que apareceu na comunidade do Slash, como o Irã comentou agora há pouco, o Chino, a gente só viu o Chino falando. Quando eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, lá na BWF, fiz aquela entrevista com ele, quase me quebrou a câmera, né, nervosinho, não sei de onde que ele tinha tanto nervosismo, mas até agora a gente só viu blá blá blá. Eu não vi até hoje nada além daquela investida dele pra cima do Sônico, com uma cambadinha atrás, com um monte de gente atrás, que sozinho ele não teve coragem de ir lá. Eu vi ele batendo boca, como o Irã falou também, com o Spinner, eu vi ele desafiando o Beltrano e o Bob. Só que até agora ele lá. Eu só vi Chino Rapper na internet, só digitando atrás de um teclado. No ringue mesmo, o Bob acabou de comentar com todo mundo ontem que o cara não aparece pra treinar. Diz ele que não precisa treinar, mas ele mesmo colocou aqui no portal que ele estava indo para a Argentina. E foi fazer na Argentina, foi aprender com os mestres da luta livre da Argentina lá para poder ter condições de pegar o Sônico. Foi dançar o tango. Deve ficar bonitinho, né? O Chino com a camisetinha Baby Look dele, dançando com o Sônico em cima do ringue da BWF. Deve ser uma cena. Meu Deus do céu, cara. Tira essa visão da minha cabeça, pai. Caramba, meu. Vou te falar. Espero que nunca vá ao ar, entendeu? Sinceramente. Já foi? Não, o tango, eu falo do tango. Ah, não, tango. O tango, ah, tá. Meu Deus do céu, bom, vamos aproveitar. Deixa eu tirar um abraço pro nosso novo membro aí, que ingressou no PDL há pouco tempo, Márcio Reginato aí, que agora estará trazendo informações diretas da Argentina pra galera. É verdade, cara, o Reginato agora trazendo também do wrestling da Argentina, a região, o Rio da Prata, né, aquela isso região aqui bonita e tal, tem bastante telequete lá, tem bastante luta livre, é bom a galera ficar de olho, né, é uma coisa tradicional também, já adiantando, né, é bem tradicional, estilo mexicano na tradição, só que respeitando a cultura argentina, mas eu acho que vale a pena. Eu já dei uma olhadinha nos programas aí. Tem até brasileiro lutando lá. Eu tenho um brasileiro lá na... O Guerreiro deu ringue, até um tempo atrás, o Márcio mesmo comentou sobre eles aqui no portal. Aí eu estive procurando alguma coisa na internet. Realmente, é uma forma nova. Assim como o PWS está procurando fazer aqui, uma forma de catch novo, né? Para esse público novo, que é um público mais exigente. Então tem que ser uma luta mais dinâmica, tem coisas diferentes, utilizando de muitos golpes que são utilizados na WWE, na TNA, né? Então eu percebi que o Guerreiro tem essa preocupação. Talvez por isso esteja numa situação melhor também, não só por isso, mas também do que Titanic in the Ring, né? Que infelizmente, eu até noticiei agora há pouco tempo aqui no portal, né, que o Márcio, inclusive, que me passou a informação da situação financeira, né, do Titanic, que é lamentável, porque muito da nossa luta livre nacional deve ao Titanic in the Ring, né, Martin Kardashian, né, que foi um cara que tocou, que fez acontecer a luta livre. Muita gente veio de lá para cá, né, e fez existir a nossa luta livre graças aos argentinos. Eu sei que é meio complicado falar isso. Nós devemos praticamente nossa luta livre argentina, né? Mas faz parte do show. É verdade. A gente já tem influência da Argentina desde a chegada de Ted Boy Marino, que veio da Argentina, chegou da Itália pra Argentina e depois que ele veio pra cá. E a gente trouxe ele de lá, entendeu? Então daí a gente já começa a ter características que a gente dependeu muito dos países latinos, que já tem uma cultura. Não só a Argentina, como o Uruguai também tem bastante cultura de catch. Então você vê daí que já ajudou bastante o Brasil nisso. Mas vamos aproveitar agora essa notícia, então já vamos embarcar para o assunto do wrestling nacional, né? Afinal, já que o Martins está aqui, acho que é o melhor momento para a gente poder falar de luta livre nacional, né? Justamente, estamos com um cara aí que é tido como muitos o mestre aí da luta livre nacional. Pois é. Amados por poucos, odiados por muitos. Ele está aqui, sim, Marcos Martins. Mas é isso aí mesmo que a gente tem buscado fazer, né? É um primeiro contato. Já que é o primeiro podcast, então eu vou me reapresentar brevemente. No primeiro contato que eu tive com o Batão, quando da solicitação de colunistas, de pessoal para review e tudo mais, ele me perguntou, tá, você quer escrever sobre o quê? Beleza, cara, o que eu entendo um pouco, o que eu posso contribuir um pouco para o portal, é em cima de luta livre nacional. Pelo histórico, né, de ter nascido no hospital, não foi em cima do ringue, mas crescido dentro da luta livre um pouco, ter convivido um pouco com grandes mestres. Uns anos claro, né, montaram uma companhia nova no céu, ou no inferno também, depende. Né? Então a gente acaba um pouco da visão da luta livre. Eu nunca vou chegar aqui no portal e vou dizer, eu sou um expert em luta livre. Fui até homenageado recentemente. Abraço pessoal da UNI lá. Então eu nunca vou chegar e vou dizer que eu sou um expert em luta livre, que a minha palavra é a última, né? De forma alguma. Né? Acima de mim tem muitos e muitos lutadores básicos e tem, acima dele tem muitos e muitos lutadores mestres. Eu nem quero lutar de luta livre, sou. Né? Eu segui outras modalidades aí na minha vida, mas luta livre não, apesar de ser de lutador. Então a minha proposta para o Marcão foi essa. Essa foi a proposta do portal. Mostrar um pouco de luta livre nacional, comentar a luta livre nacional, porque era uma coisa que eu sentia uma carência, apesar de já estar com o portal há um bom tempo, eu sentia essa carência de mais notícias sobre a nossa luta livre. Não que o portal não fizesse esse trabalho, fazia sim, mas só que muita boa parte do trabalho do portal sempre foi focado justamente no que se conhece mais, porque não é nem um problema do portal, dificuldade do portal. O problema é que é difícil, o Marcos sabe disso, o Irã também, os outros também que publicam no portal sabem disso. É complicado se ter notícias de luta livre nacional para noticiar. Verdade ou não? É verdade. É muito complicado, inclusive é uma das questões que a gente bate muito com o Bob e com o pessoal das empresas aí, que é a dificuldade de saber o que está acontecendo, o que está se passando, quem está lesionado, quem não está e outras coisas. Exatamente, é complicado, a luta livre internacional tem na internet isso aí, tem notícias, tem informação, mas agora a luta livre nacional é complicado, tem que estar indo atrás, por isso eu dou sempre os meus parabéns. Isso aí é uma coisa que até o Marcos deixou claro já na época, o portal teve fora do ar, migração do servidor e tudo mais. Ele deixou claro que o portal da Luta Livre não pertence a nenhuma federação, nenhuma empresa, nenhuma companhia. O portal da Luta Livre é um canal de comunicação independente, né? Nós não dependemos de ninguém, nós não estamos ligados a ninguém. Mas uma coisa que eu sempre dou o mérito ao Bob Júnior, à BWF, por esse canal de comunicação. Eles têm realmente sempre um canal de comunicação aberto para receber elogios, críticas, quanta coisa. Quem acompanha a BWF Telecast desde a primeira edição que foi ao ar pelo site, pela internet, pela TV aberta, e vê o programa que foi, por exemplo, no sábado passado, né, pode ver a evolução. De onde é que vem essa evolução? De repente, Bob Júnior deu uma de louco e começou, não, vou melhorar tal coisa, vou melhorar isso, e claro, muita coisa vai da parte criativa da BWF, mas muita coisa também das sugestões e dos comentários que todos os leitores, todo o pessoal que frequenta o portal, coloca aqui, porque uma coisa me orgulha muito isso aí, é muito bom eu estar hoje aqui no podcast e poder comentar isso com vocês, assim, quem está ouvindo esse podcast. Uma coisa me orgulha muito, o nível dos comentários que são feitos todas as semanas na coluna comentário da BWF Telecast. É de um nível fantástico, muito conhecimento. E outra coisa que me impressiona, como muito sabe, eu estou com 36 anos, não sou mais um menininho, né? Mas eu vejo pessoas comentando ali que tem 16, 15, 14 anos. Cara, são um show em escrita, dão um show em a forma de expressar as suas opiniões quando colocam isso na palavra escrita. É fantástico, fantástico. Então, é por isso que eu retorno só o início ali. Eu não sou expert, eu não sou professor, eu não sou nada. Eu constantemente, dia a dia, como eu já disse recentemente para o Douglas Alex, constantemente eu estou aprendendo com cada um que frequenta o portal, cada um que comenta, cada um que expõe as suas matérias. É constante aprendizado. Ah, cara, é legal. É bom ter o seu trabalho aqui no portal da Luta Livre, justamente porque é um feedback bom sobre o BWF Telecast, uma análise bacana sobre o que está rolando e tal, que é um produto nacional que está aí começando agora, né, de novo, dando seus primeiros passos depois de ter sumido, e precisa do feedback imediato de fãs, né, e a BWF corre atrás disso daí também. Então é bom ver que a gente tem gente disposta a falar de luta livre nacional, e não só isso, também falar da história da luta livre nacional, que é o que você faz nas suas colunas, né? Então é um trabalho muito bacana pra galera conhecer o nosso produto, né? Ver o que a gente tem também pra mostrar pra galera. É, o legal, Marcão, o legal é a pessoa estar sempre cercada de grandes pessoas, grandes amigos, né, que possam contribuir para esse trabalho, senão não tem um trabalho legal. Por exemplo, recentemente, agora todo mundo acompanhou aí a matéria que eu coloquei numa entrevista para a revista Boxe Lucha, né, que foi feita pelo Márcio Reginato em 2004. Ele entrou em contato comigo, nós temos contato com o MSN, tudo mais, entrou em contato comigo e disse: ô, Marcão, quer publicar a matéria que eu fiz? Mas beleza, vamos publicar. Inclusive, seu Reginato, ele me passou tudo em espanhol, tive que traduzir. É meio complicado. Espanhol, para quem acha que é mais fácil traduzir espanhol do que inglês, está enganado. Tem muitas palavras que são semelhantes, mas que o significado é totalmente diferente. Você vai fazer uma, é o chamado uma falso campeonato. Exatamente. É. Vai fazer uma tradução meio tosca, fica horrível. Mas, beleza, foi lá pro portal. Por quê? Pô, eu botei ali uma matéria sobre Ted Boy Marino, botei o maior astro que a gente pode dizer, mesmo não sendo brasileiro, eu costumo dizer o maior astro brasileiro, né, porque foi o único que conseguiu configurar ali entre Éder Joffre e Pelé, os maiores símbolos do esporte brasileiro, um no boxe, outro no futebol, e ali junto Ted Boy Marino, na nossa luta livre. Por isso que tem muita gente que hoje em dia não acredita, né? O pessoal mais novo fica espantado de saber: ah, mas um dia a luta livre foi grande no Brasil? Foi, gente. Foi muito grande. Foi o que a gente vê hoje lá nos Estados Unidos. Foi o que a gente viu a vida toda no México, que o México sempre teve tradição de luta livre, né? Um dia a nossa luta livre foi grandiosa, de lotar ginásios, lotar o Maracanã para assistir uma luta livre com o Ted Boy Marino, lotar ginásios em Porto Alegre para assistir o Ring 12 todos os domingos à noite. Eu comentei esses tempos no Porto, tinha uma rivalidade muito grande aqui no sul do país entre dois lutadores, a chamada Field, tinha uma rivalidade muito grande entre Gran Caruso e Romano. Os caras chegavam a fazer uma promo, vamos dizer assim, no meio da rua, numa rua central de Porto Alegre, e quando eles encontravam na rua, eles estavam a discutir e partiam para porrada. Claro, a polícia militar ciente do que estava acontecendo e tudo mais, e os caras saíam na porrada, comiam o pau mesmo, sei mesmo. O cara ficava de calção na mão, como diria o Renatão. Um abraço, Renatão. De calção na mão, né? Onde só o que bate em Chico também bate em Francisco. Abraço. Não começa com esses trancos, essas quase desfeitas, não. Puta merda. Um abraço, Bobilhão, cara. Pega leve, ô Bob, um abraço. Não, peraí, vamos botar aqui. Peraí, vamos continuar no final, peraí. Um dos pontos que a BWF também evoluiu, graças a Deus, foi essas questões das frases feitas. Porque, puta que o pariu, velho. Ouvir as frases feitas numa luta inteira, velho, dá vontade de apertar no X lá no canto, lá e fechar e perder, velho. É foda. Esse TQP aí vai ganhar um pi sonoro. Não, mas, bom, vamos continuar, afinal o Galinha também tem papo e acaba na panela. Você vê, cara, o negócio, né, esse negócio dos bordões e tal, já é um vício, né, se tornou um vício, agora que tá deixando um pouco, mas você vê que o Renato tem, às vezes, essa mania de falar muito bordão, ainda hoje, ainda atualmente, ele ainda, às vezes, dá umas bordoadas aí no ar, mas outra mania curiosa que ele tem, pelo menos a gente pôde reparar nessa última semana. Vale reparar também que o Renatão tá bebendo a água do pessoal do ESPN Brasil. Justamente o que eu ia falar. Era justamente o que eu ia falar. Na última semana aí o Renatão. Se a galera não tá entendendo, quem assiste isso vai entender. Os caras da ESPN Brasil, que apresentam o Sport Center de madrugada, eles têm uma mania assim, de tomar uma água meio, sei lá, parece com urina de saci, deve ser. E eles, do nada, eles começam a rir e não param. Acho que o Renatão tá tomando essa água, só que de outro efeito, uma coisa assim. Ele fala que a Bic foi que trouxe o Mario Boy pro Telecatch e Depois ele me fala que o Pecos brigando com um amigo dele, que no caso seria o Mano Brown, não era o Mario Boy? É, cara, que isso. Ele se perdeu totalmente naquela luta, cara. O Mano Brown chamar o porrada no Pecos. Que é isso? Dando um próprio amigo. Ah, é, tipo, de repente o Mano Brown vai pra cima do Pecos e ele, não, mas agora eu não tô entendendo nada. Ele não tá entendendo nada a gente, velho. Vamos dizer assim que Renato Dias tomou aquele remedinho que a Vanusa tomou antes de cantar o hino nacional, entendeu? Foi mais ou menos isso. Igualzinho. Foi mais ou menos isso que deve ter acontecido, entendeu? Não, mas esse remedinho tá acordando pela BWF toda, porque o Nino também não ficou pra trás, né? O carrochão na semana passada, né? Nossa, eu não acredito que alguém reparou. Não, o carrochão foi... Na hora, toda hora que ele ia falar cachorrão, ele falou tanto carrochão, mas tanto carrochão, que até o Renato Dias quase também entrou no embalo. Entendeu? Foi muito o negócio, bom. O negócio foi complicado, vale. Esse negócio do carrochão. E outra, pelo amor de Deus, alguém coloca na cabeça do Renatão de que é Sonico, tem um O no final, não é Sonic. Adianta, é verdade, né, cara? Nessa luta galera... de ontem mesmo, o cara entrou lá, fez aquela onda toda, aquela promo legal. Pô, Sonic, o tempo todo ele chamando o cara de Sonic, Renato, Sonico, tem um O no final. Pelo amor de Deus. É, o Renato pegou o costume, porque antes era Sonic, né? Então ele pegou esse costume já de chamar o cara de Sonic e agora sendo Sonico, né? Bem que podia pegar o costume de fazer as coisas direito de vez em quando. Você vê, né? Olha só, cara. Bom, acontece, né? Vamos ver se esses erros aí vão se corrigindo pouco a pouco. É como a gente tá vendo, a BWF tá começando, então é meio provável que esses erros aconteçam, mas a gente tá cobrando aqui e vamos tá cobrando sempre que aparecer o negócio. É, exatamente. E vale lembrar também que temos aí várias lutas aí que estão caminhando aí para grandes finais, ou seja, grandes histórias, que dariam um grande show. Como temos aí questão do Sônico e do Chino, que já vai se arrastando aí por grandes tempos e pode, venhamos, ter um término. Mesmo no dia que tivemos Caipira e Nino Mercury em cima do ringue, tivemos... Renato Dias e o seu irmão Rony Dias contra o Indy Comanche e seu outro amigo misterioso. Então vale a pena aí a BWF pensar num evento único que tivesse isso tudo e que fizesse uma grande divulgação para isso, né? Já que lutas assim não se vê todo dia. Aliás, alguém entendeu se o Indy Comanche mudou de nome para Indy do Brasil? Era justamente o que eu ia falar. Eu até ia pedir licença para falar isso. Vamos supor assim, eu conheço o Índio Comanche já há tempos, né? O cara é um lutador lendário, já foi responsável, como a gente já ouviu histórias no BWF Combate, já foi responsável pelo King Kong, né? Fazendo um combate memorável com a múmia. E agora o cara me muda o nome de Índio Comanche, do qual ele ficou conhecido por anos e anos, para Índio do Brasil. O Índio do Brasil vem do México, e monta uma equipe, né, que vai montar uma equipe para quebrar a cara dos brasileiros. O que vale me lembrar é que nosso amigo Marcos Martins falou na sua coluna. Ele ficou muito puto, porque ninguém deu para ele na Argentina, ninguém deu para ele nos Estados Unidos, e agora ele veio, vai ver se alguém dá para ele no Brasil. Não, mentira, olha, muito bem lembrado, cara. Aquela frase do cara não deu para entender, ficou uma frase estranha mesmo. Ele disse exatamente isso. No México ninguém deu pra mim, nos Estados Unidos também não. Olhou pro Renatão e disse, você é o próximo, como é que é? É verdade, cara, esse negócio foi isso, né? Será que eles têm uma fé antiga, alguma coisa assim que não tá bem resolvida? Olha, e eu acho engraçado que o Renatão ainda ficou assim, né? Digo, sozinho eu não vou, vou chamar meu irmão. Que estranho. E historiazinha em homenagem a Troá, quem sabe, aparecendo nessa história. Não perca o próximo capítulo de O Índio Milionário, certo? Porque, olha, eu reparei isso também, o México ninguém deu pra mim. Como assim ninguém deu pra... É aquilo mesmo? Né? É muito estranho esse negócio. Ficou meio... Na hora que falou esse negócio de Windows, que a gente falou que não mexe, ninguém deu pra mim, deu igual aquele erro do Windows na minha cabeça. Pão! Não é verdade, eu acho que dessa vez pegaram o roteiro desse programa, jogaram no Vanusator, entendeu? Porque foi geral o negócio, cara. Não foi só o Renato que teve aquele vacilo lá de não entender nada na hora que um cara foi bater no oponente. Teve esse negócio do índio, sabe? Tá meio estranho. Dizer que a Bia trouxe o Mario Boy pro Tekkat também ficou estranho. A Bia trouxe o Mario Boy. Mas vale lembrar, teve os momentos bons também, bem como tivemos a primeira luta aí de Mano John e tal. No final aí, quando a Bia estava levando uma grande porradaria dos dois, e o Peco sumiu do nada... Tivemos também a Bia aplicando um chamado na WWE 619 do Rey Mysterio, o nosso intrépido Sônico, que entra e tenta aplicar um 619, no entanto ele se embaraça das cordas. Mas também foi o cara legal. Queria aplicar do chão pro vão da primeira corda, né? Olha o tamanho do cara. Ele no mínimo teria que dar com o joelho nos ferros embaixo do ringue, né? Aquilo ali demais, é um precipício. Subir as perninhas até lá em cima. Então, você vê, pô. Aquilo ali já é um precipício pra ele, então é difícil. Ah, Marcão, não podemos esquecer também de mandar um abraço pro mestre lá do Tessarus, o Ramon. Que mandou brilhante, logo, BWF debate lá em Guarulhos. O Messi, como eu falei lá na coluna, lá é combate, não é debate. Debate foi esse tipo aquele programa de. Você já viu esse programa de TV comunitária? Debates populares? Tem um não. Negócio assim, é na Rádio Globo que tem um negócio assim, debates populares, tenho certeza que é na Rádio Globo. Tem uns programas assim muito estranhos. Que é comunidade, problema de comunidade. Deve ser assim, problema da BWF, deve ser. O cara deve chegar lá, tipo, não, tá errado a regra do não sei o que, os caras começam a discutir, né? Ou pode ser uma coisa diferente, pode ser assim, amarra o cara fica se debatendo no chão assim, aí passa filmando. Sentido literal da coisa, justamente. Né? Tá certo. Não, é o BWF Combate, né? Logo também na TV Guarulhos e tal. Vamos ver, né? Bacana também, o programa da UTV lá na TV Guarulhos vai ser legal. Vamos ver o que vai rolar. E, bom, continuando aqui a nossa conversa, a gente estava falando exatamente sobre essas confusões do Telecatch, o lado bom também. A gente teve também o combate do Caipira Dom Afonso, né? Faz tempo que não lutava, apareceu lá. Realmente muito, muito bacana, velho. Eu gostei muito de ver o Caipira de volta aí, dando porrada pra caramba no Red. E vale lembrar aí que o Red não é nenhum menininho assim pequeno e que... apanha pra qualquer um, né? Venhamos e convenhamos, ele tá bem no campeonato aí brasileiro aí, do ranking da BWF. Ele tá indo bem, né? Pupilo aí do Nino, que foi aí um momento também, o Nino tava nos comentários, né? Foi quando, um pouco antes dessa confusão maluca aí que começou a rolar. Bom, e eu acho que foi um bom combate, embora, né, a gente tem que reconhecer que o Caipira já não tá mais na sua forma física, né, plena, já não luta mais como antes, né, mas ainda consegue tirar um pouco do espetáculo, né, justamente acho que pela presença, né, de uma lenda, né. Justamente, vale lembrar também que o Bob Jr. já anunciou no BWF Combate que estuda uma possibilidade aí de criar um título de Masters da BWF, de homenagear os grandes antigos lutadores, e quem sabe aí poderemos ver alguns nomes que andam sumido da estrada do wrestling do brasileiro e podendo ver eles aí lutando, subindo no ringue, fazendo coisas aí que há bom tempo não vemos eles fazer. É verdade, tem um nome em especial que eu tô afim de ver de novo lutando, então se esse título rolar vai ser uma boa, cara. Mas foi um combate legal aí, né, do Kaká, né, contra o Red. Eu só digo uma coisa, eu prefiro mil vezes ver o Caipira dando porrada, que seja, do que ver uma vez só o Cachorrão falando. Eu não aguento mais ver o Cachorrão falando. Ele tá igual o China, esse cara. Ele toma porrada de meio mundo e vai lá bater aquela banca toda. Ah, porque eu quero pegar você. Deixa eu pensar, é a mesma coisa que uma vez eu comentei, eu perguntei pro China. O que ele queria pegar justamente, que é pegar o mais baixinho da BWF? O Cachorrão né? E inventou essa bronca agora com o Ninho. O Ninho até com o pé machucado, não, sobe no ringue, agora vamos fazer, eu e você. Pô, os caras novos, velho. E vem cá, velho, eu gosto de cachorrada na BWF, parece que não tá fazendo muito certo, acho que andou passando a carrocinha. Alguém tem notícia do vira-lata? Foi isso, cara, eu ouvi falar que ele tava lesionado, não foi? Eu não sei se ele tá lesionado e tal. Teve alguns shows já que ele lutou com o nome de Alan, né? O nome dele mesmo, ao invés de virar lá. Não, então... é o Alan lá de Floripa, lá, né? Nosso amigo não, Alan. Não, não. É, nosso amigo Alan de Asco, não é ele. Não é ele, deixando claro, não é ele, tá? É, teve alguns shows que ele lutou com o nome de Alan e tal. Então eu não sei aí como é que tá. Você vê que o cachorrão, ele acabou tendo um pouquinho mais de destaque do que o vira-lata. Então não sei se o vira-lata tá se voltando. Depois eu vou tentar apurar essas informações. Vamos aí. Vamos tentar apurar os fatos, até porque é interessante isso, porque realmente o vira-lata sumiu, né? Não tem aparecido muito ao lado do cachorrão. Nesses shows aí, usando outro nome e tal, não sei se a dupla tá se desfazendo, o que que tá acontecendo, mas, né? Tô achando que passou a carrocinha na BWF, a gente ficou um só. É, né? Vamos ver o que que acontece aí. Aquelas carrocinhas que pegam com aqueles cabos de aço. segura o bicho ali, entendeu? É, velho. Galera, vamos mudar um pouco do saco pra mala, né? Já que eu sou velho, não vou usar a expressão antiga. O Ira, ele adora frases próprias, né? Então vamos lá, mudar de saco pra mala um pouquinho. Uma coisa que me deixou bastante gratificado foi ter conseguido trazer aqui pro portal, a gente começou a comentar agora no portal também, a Bralule lá do Trovão. É verdade. Até o Marcos já citou isso aí também, já foi citado, já sei também em outra situação. Cara, isso aí foi muito legal, cara, porque um grande sonho, claro, isso é para muitos aí, que é a utopia, né, que é unificar a luta nacional. Não digo unificar em empresas, mas pelo menos não ter essa guerra que existe entre uma empresa e outra, um empresário e outro, né, porque todos fazem luta livre, cada um do nosso modo, que a gente tem que saber respeitar. A BWF tem um estilo, a Bralule tem outro, GDR tem outro estilo, cada um dentro da sua razão acha que faz o correto. E quem somos nós para criticar? O que nos interessa é ter a luta livre viva, né? Ter a luta livre viva no país e não morta. E foi muito gratificante para mim, foi muito legal ter essa entrada agora da Bralule no portal, acreditando na gente, acreditando na seriedade do portal. Trovão, apesar de ter aquela voz que nem já disseram, não sei quem foi que falou, acho que foi o Raposa que falou que ele toma querosene no café da manhã ou óleo queimado, alguma coisa assim. E o Trovão disse que é verdade, que ele toma esse, parece que é óleo queimado com um parafuso, alguma coisa assim. É, apesar de ter aquela voz que assusta e aquela aparência também de cara brava, o Trovão é uma pessoa, gente, finíssima, uma pessoa muito legal, muito aberta a comentários. E tá sendo bem legal isso aí. Inclusive aí, você pode acompanhar também, que eu acabei noticiando, eu só vou me autorizar a anunciar. Quem espera final, tá livre aí, ver um pouco dessa arte que apaixona tanta gente, parece que para 2010 a Bralule tem projetos aí de expandir todas as, maioria das grandes capitais aí do país, né, com, digamos, eu acho que ele não entrou muito em detalhe, mas eu creio que seja algo relacionado a parcerias com academias, né, que tem um link e tudo mais, para começar a ser ensinado um pouco, né, do Pro Wrestling, né, para o pessoal que tem interesse. Assim como a BWF já vem fazendo, né, em São Paulo, aí o pessoal tem essa carência, né, de que esse trabalho seja ampliado para o resto do país. Parece que está vindo esse início desse trabalho aí com a Bralule do Trovão. É muito legal. Eu até agradeço aqui publicamente, provavelmente o Trovão vai ouvir, né, esse podcast. Né, agradeço publicamente a confiança do Trovão, né, primeiramente, na minha pessoa, feito o contato com ele, não mais a Vanessa, ela também agradeço a ela, né? E principalmente, né, é a credibilidade que o portal já passa hoje na internet, né? Eu me sinto bem em fazer parte da equipe do portal por essa credibilidade, né? Então, que como até o Irã participou agora recentemente, né, de um podcast, né, de um outro blog, né, que foi bem interessante, até eu ouvi hoje, estava legalzinho, viu, Irã? Deu caso até. Mas assim, ó, não que os que tenham menos conhecimento, digamos assim, que o pessoal conhece, não estou me referindo a esse que já participou, mas outros dois aí que tenham vontade de fazer um trabalho em cima da luta livre, não que eles não tenham esse reconhecimento, né? Mas assim, a gente nunca sabe qual está trabalhando com seriedade. Graças a Deus, a grande maioria dos que trabalham aqui no Brasil trabalham com seriedade, trabalha em prol da luta livre. E é muito legal quando um artista renomado, assim como o Trovão, que tem anos e anos de história, acredita nessa credibilidade do portal e vem pra gente aí, vem trabalhar com a gente aí, para que a gente possa noticiar o que eles estão fazendo no país. É, e vale lembrar que o projeto do Trovão também é guiado junto com os Abutres, né? O motoclube dos Abutres. É verdade, os caras tá sério. Eu conheci vários. Já vi vários caras aqui na região, principalmente no Shopping Moto e Aventura, que tem aqui na região da São João, tal, aqui no centro de São Paulo. Os caras curtem bastante, entendeu? Já vi o Trovão, já encontrei o Trovão no metrô, entendeu? É muito bizarro, cara, você encontrar o cara no metrô, entendeu? A galera reconhece o cara, cumprimenta, tal, não sei o quê. E você trocando ideia com o cara lá fica meio surreal, né? Mas é um cara muito gente fina, eu quero mandar um abraço pra ele. E muito feliz que a Abraluli também vai ceder aí informações pra gente mostrar pros fãs como é que tá indo a nossa luta livre, né? Como é que tá indo a luta livre nacional, independente de que federação seja, botar aí e mostrar o nosso produto trabalhando, né? É bem legal ver que tem gente trabalhando, tem gente querendo fazer alguma coisa, né? E de fato, assim, querendo fazer uma coisa pela luta livre, não pelos seus próprios... vamos dizer assim. É verdade, isso daí que é um lado positivo, e a gente espera que continue assim, porque só tende a evoluir se seguir esse espaço. Bom, a gente já passou de uma hora aqui, né, nessa edição. Eu queria então agradecer o Martins e já queria então deixar também levantar aqui no ar a galera, se a galera gostou aí, deixe seu comentário tal sobre esse papo que a gente teve breve aí sobre a luta livre nacional. E que perguntar pra galera nos comentários o que eles acham de um quadro, a gente fazer um quadro semanal no Portal da Luta Livre aqui no podcast sobre luta livre nacional. Deixem aí suas opiniões e vamos ver se a gente bota isso daí pra funcionar, né? Quero agradecer aqui o Marcos Martins, que esteve presente com a gente. Muito obrigado, manda seu recado aí, seus agradecimentos. Beleza, obrigado. Foi um prazer ter participado aí do meu primeiro podcast. Eu debutei, gente, realmente eu debutei no podcast. Foi legal, muito legal ter esse contato aí também. Apesar de a gente já ter o contato aí pela coluna, pelas notícias e tudo mais, ter o retorno, né? Ninguém tinha conhecimento, a grande maioria não tinha conhecimento dessa minha linda voz fanha, né, que eu falo venda pelo nariz e o resto pelas cordas vocais. Mas também um bom nariz para isso, né? Tipo o cachorrão, Sarkozy também é bem legal. Agradeço a vocês aí, agradeço uma cama essa oportunidade aí, agradeço ao Irã. Rafael Tadeu sumido, um abraço, Rafael Tadeu. Referência a Messi, se deve ser o nosso, se foi legal, né? Essa foi bonita, essa vai para falha nossa. A referência do Messi deve ser o nosso amigo Hermano, abraço Hermano, ele já me cobrou isso no portal hoje, que eu comentei sobre o nosso amigo lá da TV Barulho ser parecido com o Messi, ele acha que é minha foi. Beleza, obrigadão por todos aí, um abração, e estamos aí no portal aí, e essa sugestão, se você achar que essa mala sobre um teclado deve estar aqui em um quadro sobre luta livre nacional, deixa um comentário, se não achar também, tipo como diria o anão zangado, fuck. Que bom que censurou automaticamente com o buffer do Skype, né? Falou, Irã Santiago, muito obrigado pela sua participação. É, galera, estamos aí de novo, um podcast que deu errado, outro que dá certo, e vamos que vamos. Esse deu certo. Esse é, graças a Deus, ainda bem. Esperamos que dê certo, né? Ainda não vimos a gravação. Mas não, a questão tá sossegada. A questão aí é tentar voltar aí mais vezes, tentar ajudar aí o podcast e, sabe, aí virar fixo no podcast, já que o Igor Lopes vazou, o Renan Pacheco também não aparece há muito tempo e tal. Bom, a gente Renan passa, Pacheco... puxa o tapete, a gente puxa o tapete dos dois e... Beleza. Não, mas eu já o Pacheco a gente já conversou, já consegui entrar em contato com ele. A galera também sente saudades do conteúdo do Circuito Independente. E na próxima edição a gente já espera estar de novo com o Renan Pacheco aqui com a gente. Isso aí, então. Agora então, o Igor Lopes está sem internet, né? Então aí a gente já não sabe quando é que ele volta, né? Só Deus é isso sabe. Aí. Um Renan abraço pra galera aí também. Que comenta aí, que fala aí o que pensa e o que quer ver nos comentários do Portal da Luta Livre. Bem lembrar, galera, continue votando no Prêmio Podcast aí, que estamos exatamente concorrendo e tal. Chupa a boleirada. Boleirada tá chupando. É, você vê, cê, a galera que me tiver no Orkut lá, pode dar uma olhada no meu álbum. Meu álbum é aberto pra todo mundo, entendeu? Só ver lá no álbum Portal da Luta Livre, tem a galera reclamando lá na comunidade, né? O senhor é aberto pra todo mundo? É, não, o álbum. O álbum de fotos, tá? Abre pra mim aí, Marcão. Não, não, que isso. Aqui não tem esse negócio. Aqui é só saída, rapaz. Esse povo fica de sacanagem comigo, olha só. Tô te falando, meu. Bom, mas em todo caso, resolvidos todos os assuntos, estando bom para ambas as partes, vamos encerrando aqui mais essa edição do podcast, a sétima edição. Chegou ao fim, mas a gente volta logo, logo com a oitava. Vamos correr atrás de deixar o ritmo desse podcast numa boa, né, pra galera. E vá votando aí no Prêmio Podcast. Um grande abraço pra vocês. Um grande abraço. Tchau pra vocês. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br